Sou buscador do templo perdido, sou buscador de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou filho da terra, minha mãe querida. Sou buscador do templo perdido, sou buscador de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou filho da terra, minha mãe querida. Basta ter fé e firmeza na luz, acreditar no que passou Jesus. Ele veio, foi para ensinar, que somos filhos e nada há de faltar. Basta ter fé e firmeza na luz, acreditar no que passou Jesus. Ele veio, foi para ensinar, que somos filhos e nada há de faltar. E como irmão vou seguindo e rogando, para que todos saibam manifestar o nosso Pai manifestado na mãe, o Espírito na matéria habitar. E como irmão vou seguindo e rogando, para que todos saibam manifestar o nosso Pai manifestado na mãe, o Espírito na matéria habitar. Quem me mandou está dentro de mim, eu peço força para obedecer, que os ensinos de meu Pai são fortes, a maioria está a correr. Quem me mandou está dentro de mim, eu peço força para obedecer, pois os ensinos de meu Pai são fortes, a maioria está a correr. Eu também corro, corro com o vento, mas eu não fujo da força do Pai. Deixo que ela me tome em seus braços, para que firme no amor dos meus passos. Eu também corro, corro com o vento, mas eu não fujo da força do Pai. Deixo que ela me tome em seus braços, para que firme no amor dos meus passos.